Panorama Agrícola para 19 de março de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quarta-feira, 19 de março, lua cheia, e este é o Panorama Agrícola para você. Na mesa de som está o Márcio Peixe, o ditado é: o tempo vai e não volta. No programa de hoje você confere uma avaliação do SC Rural e informações sobre plantas medicinais. Dica do dia. Fitoterápicos podem produzir bom efeito no controle da ansiedade e da depressão, mas converse com o seu médico sobre interações com outros medicamentos antes de tomar os fitoterápicos. É hora das notícias. Grupo de extensionistas e agricultoras com projetos de plantas medicinais em Saudades, São Carlos, Cunhataí, Caibi e Pinhalzinho está hoje visitando a região de Itajaí, o Horto de Plantas Bioativas da EPAGRE em Itajaí e o Projeto de Plantas Bioativas da Prefeitura de Balneário Camboriú. A ideia, uma viagem educativa para famílias rurais que agregam valor e renda com plantas medicinais. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola recebe hoje o secretário executivo do SC Rural, Júlio Bodanese, que vem aqui ao programa fazer uma avaliação desses 3 anos do programa de estado SC Rural, muitos planos em andamento, muitos projetos estruturantes e também falar das perspectivas para 2014, Júlio Bodanese. Bem, o nosso plano, o nosso SC Rural, nosso programa SC Rural, nasceu de uma decorrência do Microbacia 1, do Microbacia 2, o estímulo recebido pelas organizações internacionais de se implantar no estado um sistema de trabalho matricial, diria, com vários executores, com várias linhas orçamentárias ordenadas por um programa do estado. Então é o que ocorre hoje, nós temos várias linhas orçamentárias vinculadas a esse programa, que hoje já consegue fazer o benefício de 68 projetos estruturantes, 359 planos de negócio, 3.500 famílias já atendidas por esse programa. E eu tenho certeza que nesse terceiro ano, é um ano que consolida definitivamente o programa no estado de Santa Catarina, os executores das metas das linhas orçamentárias vêm conseguindo compreender a sistemática do programa e com isso fazendo com que esse programa tenha cada vez mais sucesso. Nós já vimos casos de municípios, de projetos, de associações de agricultores que estão sendo beneficiadas e com uma significativa melhoria na qualidade de vida dessas pessoas e principalmente na fixação do homem no campo. Porque por muito tempo a agricultura, a pequena agricultura familiar, a pequena propriedade, se dizia que para segurar o homem no campo precisava levar para ele o conforto da energia elétrica. Com certeza, precisava. Precisava levar o lazer, levar o campo de futebol, levar a escola, levar um... Mas eu acho que a principal fator que vai fazer a diferença para o jovem ficar no campo é a capacidade dele ter ganho, que ele possa ter ganho, ele ganhar dinheiro na sua propriedade, ele poder competir, ele poder ter os recursos suficientes para financiar o seu estilo de vida, o seu modo de vida. E o SC Rural vem trazer isso, através das suas várias executoras, vem trazer ao homem do campo essa sustentabilidade. Correto. Júlio Bodanese, por razões óbvias, por ter trabalhado com a extensão rural, a EPAGRE é a principal executora do SC Rural. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho das outras executoras, porque o trabalho da EPAGRE tem sido bem divulgado aqui no Panorama Agrícola. As outras executoras, como a Fátima, que trabalha com corredores ambientais, a Secretaria de Turismo, que trabalha com turismo rural, né? Isso. Como se dá esse trabalho? Em que nível está? São 8 executoras do programa, dentre as quais nós temos a EPAGRE, que é a grande mola propulsora desse processo. Acho que é a geradora de conhecimento do início do processo, até porque fizeram já microbacia 1, microbacia 2, e que realmente tem nos seus quadros os grandes nomes que fazem o fomento e a extensão desse projeto a nível de campo. Mas temos os outros parceiros, no caso da Cidas, que trabalha conosco na área de habilitação sanitária dos empreendimentos, além de uma meta muito boa que nós temos aí junto à Cidas, que é a certificação de propriedades livres de tuberculose e de brucelose. Isso que já somada à habilitação que nós já temos de propriedades livres de aftosa, nos proporciona a ter um leite cru de boa qualidade com certificação. E tendo um leite cru certificado, livre de brucelose, tuberculose e aftosa, nós automaticamente somos credenciados a ser o primeiro estado desse país a ter um queijo de leite cru, por exemplo, que é uma grande demanda. Então, esse é um dos exemplos que nós temos. Nós temos na área de turismo rural, uma parceria com a Secretaria de Organização e Lazer, que já temos alguns projetos em andamento, em Urubici, em Santa Rosa de Lima. Na Secretaria da Agricultura, nós temos alguns projetos interessantíssimos também sendo executados via Secretaria da Agricultura, com a parceria da IPAGRE também, que são os cursos de capacitação em empreendedorismo do jovem rural, também no nosso plano do SC Rural, do programa SC Rural, onde nós estamos capacitando jovens no empreendedorismo, dando a eles noções de turismo rural, estimulando a eles a buscarem projetos para a sucessão das propriedades familiares. Temos dentro da Secretaria da Agricultura o programa Beija-Flor, que leva postos de internet às comunidades rurais, também dentro do programa SC Rural, além de que nós estamos fazendo também um programa internet no campo, que estamos instalando já em 10 municípios aí, outros 20 já estão instalados, o programa de internet no campo. Nós queremos crer que a internet no campo é tão importante, ou quanto importante, é uma estrada. Ele leva conhecimento, ele traz conhecimento, ele evita viagens. Então, essa outra parceria que nós temos junto com a Secretaria da Agricultura. Na outra executora, nós temos a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que procura fazer as estradas, melhoria de estradas nos projetos estruturantes que nós estamos apoiando através do SC Rural. Para esse ano serão investidos mais de 12 milhões de reais em recuperação de estradas do interior do estado, do município, estradas no interior dos municípios onde contam esses projetos, através dessa parceria com a Secretaria de Infraestrutura. Nós temos na área ambiental, nós temos a Fátima, que trabalha com o programa dos corredores ecológicos, e estamos fazendo também trabalhos e estudos em cima de implantação do pagamento de serviço ambiental. Então, as pequenas propriedades que estiverem dentro dos corredores ecológicos e com práticas ecológicas vão receber pagamentos pela manutenção do meio ambiente. Além da Polícia Militar Ambiental, que trabalha também dentro do nosso programa com o programa de protetores ambientais. Estamos aí treinando, capacitando jovens da idade escolar para no estado todo de Santa Catarina, com uma carga horária muito significativa, sensibilizando muito esses jovens, fazendo com que eles possam retransmitir os conhecimentos ambientais e de cuidados ambientais e monitoramento ambiental através dos jovens e crianças dos nossos municípios. A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que também faz parte do nosso programa, com a questão dos recursos hídricos. Nós temos toda a diretoria de recursos hídricos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável empenhada em aumentar o número de cadastro de usuários de água em Santa Catarina, principalmente de fazer o planejamento das bacias hidrográficas. O senhor falou sobre pagamento por serviços ambientais. Na sua avaliação, pelo esforço da Secretaria, quando isso deve ser realidade para o agricultor? Bom, nós já temos um capital semente, previsto dentro do financiamento do Banco Mundial, para começar esses pagamentos. A Fundação CERT está contratada pela Fátima para realizar os estudos de pagamentos, certo? E eu acredito que até o final deste ano nós devemos ter já os primeiros pagamentos por serviço ambiental. E com relação aos projetos estruturantes do SC Rural para este ano, quantos devem ser beneficiados? Nós temos uma expectativa de 40 novos projetos para esse ano. E eu tenho a convicção de que esse programa vai mudar a realidade da agricultura familiar de Santa Catarina e que cada propriedade da agricultura familiar possa se tornar uma empresa pungente, uma empresa que, em vez de exportar os jovens, ela começa a trazer esses jovens de volta. É isso que a gente tem observado nesses projetos que já estão em execução. As pessoas voltando da cidade para trabalhar nas suas atividades que foram criadas. Correto. Conversamos com Júlio Bodanese, secretário executivo do Programa de Estado SC Rural. Secretário, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado e ficamos à disposição para novos esclarecimentos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.